homem ficou trabalhando anos e anos, pesquisando documentos, fatos, bibliotecas, para escrever a história da Revolução Francesa. E depois de todo aquele período de trabalho, quando os manuscritos estavam prontos, o nome deste escritor é Thomas Carlyle. E depois daquele longo período de trabalho, quando Thomas Carlyle concluiu todo o manuscrito, ele quis a opinião de um amigo, de um intelectual. Então ele procurou John Stuart Mill para que este lesse e fizesse algumas observações. Mill leu tudo com muito interesse, achou o material fantástico, apesar de volumoso, mas resolveu também emprestar para um amigo, outro intelectual. E esse amigo, agora a segunda pessoa a examinar os manuscritos de Thomas Carlyle, depois de uma noite de leitura, deixou aquelas centenas de páginas escritas à mão, deixou tudo sobre a escrivaninha. Na manhã seguinte, estava muito frio, e a empregada, procurando alguma coisa para acender o fogo, encontrou aquela pilha de papéis soltos e pensou que eram folhas de rascunho, folhas sem importância, porque era muito papel. Então ela jogou tudo na lareira, queimou todos os originais da história da Revolução Francesa, e enquanto as chamas consumiam aquelas pilhas de papel, também estava sendo consumido todo o trabalho de Thomas Carlyle. As chamas comeram tudo. Quando o dono da casa acordou e viu que todos os manuscritos tinham sido consumidos, ele quase enlouqueceu. Procurou o amigo John Stuart Mill e disse: "Uma tragédia, uma tragédia! Todos os originais da história da Revolução Francesa que Thomas Carlyle escreveu, a minha empregada pôs na lareira, queimou tudo, e agora?" John Stuart Mill quase infartou. Como que ele daria essa notícia para o autor? Aquela pessoa que confiou nele, que entregou o original, como que ele poderia chegar agora e dizer: "Ô Thomas, sabe aquele trabalho que você ficou anos fazendo, pesquisando, dia após dia, noite após noite? Queimou tudo hoje de manhã." Como é que ele poderia chegar e falar isso? Mas não teve outro jeito. Teve que chegar lá e contar. Thomas Carlyle quase morreu. Ele ficou passado. Aquilo parecia um pesadelo. Parecia que o mundo tinha acabado. Anos e anos de trabalho consumidos pelo fogo. Como que isso pode ter acontecido? Meu Deus, meu Deus! Durante semanas ele ficou passado. Não acreditava naquilo. Todo o trabalho perdido. Todo o trabalho perdido. O trabalho da minha vida. Esse homem ficou tão abatido e desanimado que ele não queria saber mais de amigos, não queria mais saber de história, não queria saber mais de trabalho. O seu mundo tinha acabado. Numa certa manhã, Thomas Carlyle levantou, sem vontade de viver, e foi até a janela do seu quarto, porque ele escutava um assobio lá fora e um homem batendo em tijolos. E ele viu ali um pedreiro do lado de fora, reconstruindo a parede de uma casa velha, que estava sendo reformada, e o pedreiro pacientemente ia colocando tijolo por tijolo e assobiando feliz. Thomas Carlyle pensou consigo mesmo: que belo tonto, fazendo um trabalho tão insignificante e feliz da vida. Ele continuou olhando o pedreiro, que reconstruía aquela que antes era uma parede velha, e ele a fazia de novo. Pacientemente, tijolo por tijolo, calmamente e feliz da vida, um trabalho lento. Foi quando Thomas Carlyle pensou de novo: que belo tonto sou eu. Este homem está me dando uma lição agora. Que a parede velha tinha caído, a parede de uma casa que ficou ali centenas de anos, e ele agora está reconstruindo outra parede muito melhor, uma parede que vai durar também muito mais do que a outra. Aí ele não teve dúvida. Eu é que sou o tonto. Eu tenho que recomeçar a história da Revolução Francesa. É isso. Eu tenho que recomeçar e vou fazer algo melhor do que tudo aquilo que já foi destruído. E Thomas Carlyle tomou um banho, mudou de roupa, foi para a escrivaninha, pegou as anotações, os livros, a pesquisa e recomeçou tudo do início, tudo desde o comecinho. E quando os manuscritos ficaram prontos, ele levou outra vez para John Stuart Mill, seu amigo, e disse: olha, leia de novo, veja o que você acha, veja se eu esqueci de alguma coisa, mas tome cuidado para ninguém destruir nem colocar na lareira. E o amigo leu e ficou impressionado. A segunda obra era muito, muito, muito, muito melhor do que a primeira. Aí o John Stuart Mill emprestou mais uma vez para aquele intelectual, dizendo: cuidado com a sua empregada, hein? Leia e diga o que você acha. E aquele amigo leu e ficou impressionado. Agora, a segunda obra era muito melhor do que a primeira. E então Thomas Carlyle editou esta obra, que é consagrada no mundo inteiro, um clássico da literatura mundial, uma obra-prima da literatura, A História da Revolução Francesa. Algo tão extraordinário e definitivo que continua até hoje sendo objeto de estudo de toda a humanidade. O que é que você estava fazendo e deu errado? Aonde foi que você parou, hein? Desistiu porque teve um contratempo? Desistiu porque teve uma dificuldade? Alguém barrou os seus sonhos? Aconteceu um acidente, a tua vida virou, deu tudo errado, você perdeu tudo o que estava fazendo. E agora, você vai ficar na janela observando a vida passar? Ou vai levantar a cabeça e ir em frente? É isto que Deus quer que você faça, porque tudo aquilo que deu errado não era para ser. Sabe por quê? Porque Deus tem algo melhor para fazer através de você. Acredite nisso. Arregace as suas mangas. Se aquilo que você tentou fazer não deu certo, é porque agora, se você fizer, vai ser muito melhor. Deus está te dizendo: não pasmes e nem te espantes. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares.